50, controle 0.8. 208, vai chamar. Controle Salvador, com 0.98. 0.98, contato radar na decolagem, suba ao nível 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, gol 1.098. Eu poderia voar direto e para o gol 1098. Estou pensando na saída, aguardando um coração. Vamos ver. Ele vai 4042, ele fica seguindo direto, não na travessa de informação. Vou ir na proa 050 para interceptar o localizador. Esse mantém a 2000 e forma estabilizada, ajuste 1016. 172 autorizado chegada a mar e desse mantém a 4 mil pés, ajuste 1.0 no meia, cancelada as restrições de altitude. Cancelada as restrições, o ajuste 1.0 no meia deve estar 4 mil pés. Quanto vai estar para o presente, 1.0? Autorizado direto e SAP. Bono 098, passa nível 150, chama o centro em 125, 45, antena 12685. 12545 e 12005 vai chamar o gol 1098. Seu 4062 está desviando na esquerda, por quê? Negativo, tá mantendo a sua 060. Gente. Para correção de deriva, tem condição de voar na proa 060, livre de informações? Ah, sim, proa 060, tá com 062. Pena 060 e informe estabilizado. Estabilizado 4062. 4062, complete sinal e LS Accelerate, chame a torre em 18 decimal 95. 1895, muito obrigado, boa noite. Boa noite, azul 4062, estabilizado final de 8 milhas. Azul 4062, tráfego ajustado, boa noite, ajuste no 096, pode ser checado. Frente no 096. Passando externo, azul 4062, visual. Azul 4062, pouso autorizado no 0, vento 1,80 graus, 089. Está autorizado o pouso, pista 104062. 408, Sola 02, direita na Fox, na minha escuta até o pátio 3 da Atlanta Bolivador, via Alfa e Kilo. Sente, nossa escuta Alfa Kilo, que pode ser esse pátio também. Desce mantenha 2000, autorizado final, e ele é sexy rei, pistão na zero, informe estabilizado. Ajuste 1016. Estabilizado, 972. Aqui eu tô vendo à esquerda tem um balizador. Vê se ele não tá sinalizando pro senhor. A sua esquerda um pouco mais à frente, creio que na posição 5. É, se daqui ainda não dá pra tradução. Obrigado. Valeu. Logo, Santa Vista, Gol, 972, som. Gol no 172, complete final, e ele é sexy rei, chame a torre em 1895. 295, boa noite, pô. boa noite, Gol 1172, está 1,5 milha doente essa estabilidade. Gol 1172. Boa noite, ajuste no 0 no Mi, após 3 checados. Ok, não é passar nada. Passando externo, baixado e travado, 1972. 1972, fundo autorizado, 1-0, vento 1-2-0-0 graus, 1-0 nosso. Livre, pouso 1-0, gol 1972. Base 72, autorizado via chegada Mari, vê se aí mantenha 3 mil pés, ajuste 1-0 no meio. Por 972, autorizado voar Itapia. Solo, aos 1-1, libere na Fox, taxinha Alfa, Kilo, pátio 3, posição 1, Lima. Alfa, Kilo, pátio 3, Lima, Lima, 972. Confirme pra gente ler se recebeu alguma indicação de cauda. Estou com a indicação aqui de vento de 210 graus, com 10 nós, sem indicação do componente. Próximo ao toque aí, estava 4 nós de cauda. Obrigado. Por isso eu vou ler, thank you. Ah, obrigado, obrigado. Ah, não, você escuta? Afirmo, não, 972, controle. Aqui. Em coordenação 14, tem agora em forma operação na pista 28. Prepare o procedimento ILS Zulu daquela pista. Agora, a partir de agora, sobre detoração para sinal do ILS Zulu, curva à direita, vou na proa 080. Direita 080, ILS Zulu da 22, 19, 22, 72. Ativo, seu limite nesta proa é radial 195 do VR Salvador. Limitado para 195 do Salvador, obrigado. Corvo na direita para 120, para evitar a formação, voo 9972. Mais 72, quantas milhas vai manter essa proa? Já está com mano esquerda para a proa ideal agora. Condições de voar na proa 070? Assim. Vou voar na proa 070, descendo até 3000, gol 1972. 3000, na 070. foi quantas milhas? 10 milhas pro 50. 50. O 972 tem condição já de curvar à direita? Afirmo. Sim, curva à direita, vou ir na Pro 090, desse mantenha 2000. Ajuste agora 1095. 1095, 2000, direita 095. Curva direita na Pro 090, gol no 972. Aqui afirmativo, 090 agora, gol no 972. Pro 972, curva à esquerda, na Pro 030, limite ao localizador. Limitado Rock, esquerda 030, boa no 972. à esquerda na proa 320 para o localizador, Golo 972, informe estabilizado. Chamarei estabilizado, esquerda 320. Saído 2224, autorizado chegada CARI, chame no ponto ideal de descida. CARI, para a área de descida, 224. Estabilizado para o aeroporto à vista, Golo 972. Feio completo final, ILS Zulu, pista 28, chame a torre 1895, Golo 972. Muito obrigado, tenha um bom dia. Sim. Salvador, bom dia, gol 1972, final 3 checado, está 2-8. 1972, bom dia, tráfego avistado, ajuste na 0-5, pouso autorizado, pista 2-8, vento 2-1-0, graus 11 nós. 3 pouso checado, gol 1972. Saído 2224, controle. Auxiliar. Foi direto à posição O-Prim. E chame ideal da cidade de descida. Controle ideal. Azul 4979, bom dia, em contato com o radar 69 milhas de Salvador, autorizada a chegada da CARI, guarde LS Zulu, pista 28, presente voo e MOPA, para interceptar a chegada da CARI, chame ideal de descida. Relativo, 4959. Pega por gentileza na frequência 120.8. 30, livre esquerda na Charlie, táxi via pátio 1 para o pátio 3, posição 1, Romeu, na minha escuta. Confirmado, Google 1972, por favor, aos 30, livre esquerda na Charlie, táxi via pátio 1 e pátio 3, posição 1, Romeu, na minha escuta. Pátio 1, pátio 3, para... Romeu, na puta, gol 1972. É só pra informar, só que aproximou o tempo todo ali, até 510, 2 nós, 10, posou com Tenente 1972, o que aconteceu foi o seguinte, a gente teve a resposta de um R2 da TAM aqui que pousou, falou que estava tendo turbulência a partir de 500 pés, depois o companhia pousou com indicação de cauda alta. Aí a gente mudou para 28, justamente por causa disso. Não, o ideal foi 28 mesmo, mas eu falo é que a indicação do vento ali estava maior, estava com 11 nós, eu estava com aproximando de 20 nós, começou com cauda, depois comprou, ficou através, pousou com 15 através. Ah, obrigado. Agora está indicando 12 aqui, né? Acho que para vocês deve ser mais preciso mesmo. Ah, obrigado pela informação. É, não é o seu, depende de onde fica localizado o seu código de média e o seu, não valeu, só para informar mesmo. Foi bom ter... Valeu. Do 2224, leve a cima. Esse mantém a nível 050, passaria do 2224. 050, passaria do 2224. 2891, desça para 2000, cruzado final, ILS Zulu, pista 28, informe estabilizado. 2000, repare estabilizado no ILS Zulu da 28, 28, 91. Salvador, Azul 4959 para descida. Esse mantém a 4.000 pés, ajuste 1015, Azul 4959. Para 4.000 pés, ajuste 1015, Azul 4959. Passarido 2224, continue descida até 3.000 pés, ajuste 1015. A mensagem para o passarido 224. Ativo, passarei 2224, desça e mantenha 3000, ajuste 1095. 3000, passarei 2224. No complete final, ILS Zulu, a torre informa chuva leve sobre o campo, chame agora a torre em 1-985. 295, muito obrigado, boa noite. 42224, desse mantenha 2000, autorizado final, ILS Zulu, pista 28, informa chuva leve sobre o campo. 6000, ILS Zulu, 28, passado 2224. 4959, vamos chuva leve pelo campo. Sente a sua 4959. Salvador, boa noite, da 2891 LS, Zulu da pista 28, visual para o campo da Baixada Gravada. Salvador, 4381, boa. 29015, pouso autorizado, pista 28, vento 210 graus, 1,6 nós. Como que começou a chover agora sobre o campo, uma chuva leve, acho que a pista ainda não deve estar molhada não. Tem uns 2 minutos de chuva e está bem levinha. Obrigado, você lá, valeu. Então, 3891, no solo aos 45, esquerda na Delta, táxi Alfa, Juliette, portão 2, na minha escuta. Delta, Alfa, Juliette, portão 2, na sua escuta. Azul 4959, desça para 2000, autorizado final, ILS Zulu, pista 28, ponto estabilizado. Para 28, autorizado final, 28, Zulu. Estará estabilizado, 4959. Final da 28, baixa, Passarei 2224, bom dia, justo na 025, forma chuva leve sobre o campo, vento 210 graus, 159, pouso autorizado 28. Pouso autorizado 28, passarei 224. patrão 959, complete final LS, chame a torre 18 desse 195. Torre 1895, eu estou 959, boa noite. Torre Salvador, azul 4959. Azul 4959, ajuste no 015, aguarde autorização de pouso. Sim, azul 4959.